Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão, que é sempre bom ouvir, compartilhar música popular brasileira, relembrar coisas boas, momentos bons, matar saudade, é sempre bom. Eu convido você, então, a ficarmos juntos nessa próxima hora para isso, ouvir boa música, matar saudade. Nosso programa de hoje teremos o nosso papo nutritivo com a nutricionista Denise Braga e, como sempre, né, Denise trazendo informações importantes pra gente. Denise, o que, que nós teremos hoje de informação no nosso papo nutritivo? Então, Marquinhos, hoje eu vou falar de um chá que eu aposto que muita gente já tomou. É o chá da Camellia sinensis. Mas já eu conto que chá é esse. É isso, mais uma vez então. Chás, chá, como eu falei, é sempre bom, nesse tempo frio, cai muito bem uma xícara de chá. Teremos ainda o nosso Dois Tempos, hoje focalizando mais um grande nome, mais um compositor, cantor, Edu Lobo, grande nome. E eu quero dizer para você, se você quer entrar em contato com a gente, para sugestões, para críticas, para comentários, para pedidos musicais, para sugestão para o nosso Dois Tempos, para o envio o seu repertório para o nosso especial do mês, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje ouvindo Juca Chaves, o grande humorista Juca Chaves, mas que também é compositor e cantor, a gente pode botar algumas restrições, algumas interrogaçõezinhas, mas ele canta, e na verdade eu até gosto dele cantando. Ele vai cantar pra gente dele, Divina Cinquentona. Ela canta enquanto o tempo passa e se abraça pra passar o tempo. Bate um papo com seu pensamento, pro lamento ela sorri com graça. Suas glórias no velho piano de um instante em que foi primadona. Nem parece, mas é cinquentona à espera que caia o pano. Nem ouviu o aplauso que explodiu do teatro do ouvidor de sua despedida na foto envelhecida do corredor. Sorridente, recebe indiferente a fama que ficou. É que um grande artista tem por jeito reparar só no imperfeito que criou. Ela dorme quando o dia acorda, borda sonhos com cordões de estrelas, sonha imagens só pra não dizê-las, pois dizendo quem é que concorda. Ela canta enquanto o tempo passa e se abraça junto do piano. Pro presente ela sorri com graça, espera que caia o pano. Música. Ouvimos com o Juca Chaves, Divina Cinquentona, a composição é do Juca Chaves. Agora vamos atender ao pedido do Regivaldo. Regivaldo, legal, Regi, participando sempre com a gente. E ele fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com e pediu para ouvir com Sá Rodrigues e Guarabira, do Luiz Carlos Sá, Zé Pilim. Hoje abri um livro antigo que mostrava as maravilhas inventadas pelo homem há 50 anos atrás. Uma fotografia me mostrou o que eu queria. Todo esse tempo andei sonhando e não sabia bem porque. Agora eu sei, agora eu sei. Eu queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, num balão de gás inflamável pelos ares da Europa viajando. Oh, oh, oh, oh. Eu queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, num balão de gás inflamável pelos ares da Europa viajando. Atenção, senhores, à esquerda temos a Torre Eiffel. Logo à direita, bem à direita, a Catedral de Notre Dame. Atenção, olha o Corcunda. A passagem do Corcunda. Geladeira. Eu queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, um balão de gás inflamável pelos ares da Europa viajando. Eu queria passear de Zeppelin na cadeira ao lado do Conde Ferdinando, um balão pelos ares da Europa viajando. Eu queria passear de Zeppelin. Já foi de Zeppelin. Grafela brilhando, foi de Zeppelin. Ouvimos com Sá Rodrigues e Guarabira, do Luiz Carlos Sá, Zeppelin, atendendo ao pedido do Regivaldo, nosso grande Regi, que mais uma vez participou com a gente, mandou e-mail para bate-papo musical 1@gmail.com. Obrigado, Regi, continue sempre participando, divulgando a gente aí, ok? Quem fez uso desse mesmo e-mail foi a nossa nutricionista Denise Braga, que pediu para ouvir com Dominguinhos, Que Nem Giló, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Nessa música aqui, tem a participação especial também da Tânia Alves. Mas aproveitando a oportunidade do pedido da Denise, eu quero colocar um pouquinho do Dominguinhos contando o início da carreira dele, né, como startou a carreira dele, e foi, vocês vão ver, com o apoio do Luiz Gonzaga, e em seguida ele fala da gratidão também que ele tem ao Luiz Gonzaga exatamente por esse apoio no início da sua carreira. Um momento que me deixou muita saudade, porque eu tinha 16 anos no Rio de Janeiro e estava sempre no cós do Gonzaga, estava sempre no pé dele. E ele me levou para o estúdio, eu estava com 16 anos, e para ver ali a gravação, como eu ia sempre, e de repente ele disse: pega a sanfona aí, neném, você vai tocar também. Mas antes ele fez a abertura sozinho, ele de acordeon, e eu estava ali esperando. Aí eu dei continuidade à introdução que ele tinha começado. Então, Forró no Escuro tem uma lembrança extraordinária. E naquele momento também ele começou a me apresentar como o herdeiro artístico dele. Ora, eu com 16 anos, já estava sendo herdeiro de Luiz Gonzaga, eu digo, eu estou feito. Mas era o herdeiro musical. Aí vai por aí. Aí ele bota a sanfona no chão, que era um microfone só para ele cantar e tocar acordeão, botou a sanfona no chão e começou a cantar. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou. Nesse ano do centenário de Luiz Gonzaga, eu sou uma das pessoas mais felizes nesse contexto todo. Porque eu tive muita sorte de encontrar na minha vida Luiz Gonzaga. Me ajudou muito, eu não saía de perto dele, me levava nas gravações. Depois tirei a carteira de motorista com 18 anos, fui ser motorista dele também, viajando, levando o carro até Pernambuco e outros lugares que ele ia. Então eu dei muita sorte na minha vida, que ninguém é nada sem padrinho. E no meio artístico mais ainda, a gente tem que arranjar sempre um padrinho para poder as coisas andarem um pouco mais. E Gonzaga foi tudo isso e muito mais para mim. Fez uma abertura enorme para eu entrar na música, me deu conselhos e tal, fez com que eu cantasse, que eu não queria cantar. A Gonzaga teve uma importância extraordinária na minha vida, e como eu acredito que também na vida de outras pessoas também. Eu acho, inclusive, que como você, nós estamos cheios de jovens, lembrando eternamente Luiz Gonzaga. Eu acredito que, no momento, eu sou um dos mais velhos atuantes nessa saga de Gonzaga. Só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade ainda é que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim. E vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim faz moer e amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. É, mas quem sabe que saudade é canhar. Vou dormir, saudade de você. Se a gente lembra só por lembrar o amor que a gente um dia perdeu. Saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade. Então se aí é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doida a sofrer. Ai, quem me dera voltar nos braços do meu xodó. Saudade assim faz roer e amarga que nem de ló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é Yeah. Ouvimos com Dominguinhos e Tânia Alves, Que Nem Giló. A composição é do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira. Esse foi o pedido da Denise Braga, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E Denise, obrigado pela sua participação. Continue também sempre participando com a gente, divulgando. E faça você, como a Denise, como o Regivaldo, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça seu pedido musical. Mande sua sugestão, sua crítica, seu comentário. Mande também a sua lista de 14, 15 músicas para o nosso especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, com um repertório feito por você, feito pelo ouvinte. E também, se você quer ver alguém aqui focalizado no nosso Dois Tempos, também pode sugerir neste mesmo e-mail. Na sequência, vamos ouvir com Sandra de Sá Retratos e Canções, de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Sandra de Sá, do Michael Sullivan e Paulo Massadas, Retratos e Canções, essa dupla. Michael Sullivan e Paulo Massadas fizeram, assim, grandes sucessos na década de 70, segunda metade da década de 70 até a metade da década de 80. Praticamente todos os sucessos que fazia aqui nos rádios, que as músicas tocavam muito, podia ter certeza que a dupla de compositores era lá, Michael Sullivan e Paulo Massadas. Grandes sucessos eles fizeram. E o Michael Sullivan, ele começou lá também no início dos anos 70 sua carreira artística cantando em inglês, exatamente como Michael Sullivan, né? E também depois cantou um pouco em português, enfim, mas o maior sucesso dele foi como compositor e como cantando em inglês, como cantor de música em inglês, lá no início dos anos 70, teve muito sucesso. Ainda daquele período ali dos anos 80, um grupo chamado Painel de Controle desliga o mundo. A composição é de Secolto e Lincoln Olivetti. Dança muito e fala pouco, deixa a vida ser vida, que esse mundo é muito louco, falta pouco pra tornar. Liga o som, desliga o mundo, bate o pé pra marcar. Rock and roll, antigo bom rock and roll, bonito som rock and roll, feito pra aliviar. Rock and roll, larga o corpo no rock and roll, tudo em cima do rock and roll, manda a luz apagar. Calça o tênis, veste a calça, deixa quem quiser falar. De Secolto e Lincoln Olivetti, ouvimos com o Painel de Controle, Desliga o Mundo. Dois tempos. Hoje o nosso Dois Tempos vai focalizar mais um grande nome da música popular brasileira, cantor e compositor, e teve seu começo ali na segunda metade dos anos 60, ainda naquele período dos grandes festivais universitários. Edu Lobo. Vamos ouvir então com Edu Lobo, de 1967, Canto Triste, do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, e de 2010, Coração Cigano, de Edu Lobo. em minha vida. Volta para mim, desponta novamente no meu canto. Eu te amo tanto, mas te quero tanto mais. Há quanto tempo faz partiste? E também te viu partir sem um adeus sequer, e nada existe mais em minha vida como carinho. Como um silêncio teu, lembro um sorriso teu tão triste. Ah, lua sem compaixão, sempre a vagar no céu, onde se esconde a minha bem-amada, onde a minha namorada. Vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço, peço apenas que ela lembre as nossas horas de poesia, as noites de paixão, e diz-lhe da saudade em que me vi. Estou sozinho, que só existe meu canto triste na Dois tempos. Coração é catavento, carrossel sem direção, a girar de modo lento pelo vento da ilusão. Nesse eterno movimento de saudade, de tristeza e de paixão. Coração roda de engenho, feito meu movido a mágoa. Quanto mais mágoas eu tenho, gira mais a roda d'água. É a vida esse desenho que só para quando para o coração. Coração roda moinho, sorvedouro turbilhão, vai girando no caminho o seu breve carrilhão. Nesse eterno burburinho de procura, de amor, de solidão. Coração aventureiro vai seguindo a caravana, navegante de cargueiro que tem bússola cigana. E é a vida o seu roteiro que só para quando para o coração. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje e focalizamos cantor e compositor Edu Lobo. Ouvimos dele e do Vinícius Canto Triste, de 1967, e dele apenas Coração Cigano, gravação de 2010. Na sequência, vamos ouvir com Tavito, do Tavito e do Ney Azambuja, Rua Ramalhete. E seus ramalhetes, o amor anotado em bilhetes daquelas tardes. O muro do Sacré-Cœur, de uniforme e olhar de rabina, nossos bailes do clube da esquina. Quanta saudade! Muito prazer, vamos dançar. E eu vou falar no seu ouvido coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido. Vamos deixar tudo rodar e os sons dos Beatles na vitrola. Será que algum dia eles vão cantar as canções que a gente quer I'm not Ouvimos com Tavito, do Tavito e Neia Zambuja, Rua Ramalhete. Papo Nutritivo com Denise Braga. Camélia sinensis. Você sabe quais chás podemos fazer com essa planta? Eu vou fazer a tal dieta do chá, mas vou fazer do meu jeito. Ela vai ter que aceitar. A partir das folhas da Camélia sinensis, damos origem ao chá branco, verde, vermelho e preto. Diferenciamos de acordo com a época da colheita e o processamento utilizado. E isso vai interferir no efeito de cada chá, porque vai determinar a quantidade de catequinas, que são consideradas potentes antioxidantes e anti-inflamatórios. A camélia sinensis é muito utilizada para emagrecer, não porque tira apetite ou é laxante, mas porque ela é termogênica, ou seja, acelera o nosso metabolismo. Então, para a gente conhecer, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O chá branco, as folhas e os brotos são colhidos antes das flores se abrirem, quando ainda estão cobertas por uma fina penugem que se resulta na cor prateada, por isso que chamamos de chá branco. Não passa pelo processo de fermentação e, por essa razão, possui mais polifenóis e catequinas, que são os antioxidantes. É diurético, termogênico, diminui os níveis de colesterol e combate o envelhecimento celular. O chá verde é o mais usado por ser mais abundante e mais barato. Nessa fase, as folhas são mais novas, não sofrem fermentação, apenas secagem por vapor, assim não ocorre a oxidação dos polifenóis e das catequinas. Possuem bastante nutrientes pela idade que a folha foi colhida e pelo processo utilizado. No chá preto, além das folhas serem mais velhas, elas são maceradas e passam por processo de fermentação. Assim, as folhas passam por oxidação enzimática, caracterizando a cor do chá. Possuem as propriedades funcionais semelhantes às dos outros chás, porém mais pobre em nutrientes e mais rica em cafeína. E o chá vermelho, que passa por um longo processo de fermentação, e por isso é chamado de chá envelhecido. Esse chá possui uma particularidade, porque o processamento dele é muito demorado e depois o armazenamento dura por volta de 10 anos. E a coloração avermelhada se dá pela oxidação enzimática das folhas. Esse chá ainda vem sendo muito estudado, mas acredita-se que, além dos benefícios trazidos pelos outros, acredita-se também que o chá vermelho ajuda na digestão, na diminuição da glicemia, ajuda também na flora bacteriana. No extrato do chá vermelho também identificou-se a estatina, que atua na diminuição da síntese de LDL e VLDL no sangue, que podem ser responsáveis pelo entupimento de veias e artérias. Mas atenção, eu falei que esses estudos ainda estão em andamento. Chá é esse que tu bebe, Sandoval, chá é esse que tu bebe, é chá forte, chá do norte, chá cutuba. Esse foi o nosso papo nutritivo de hoje. Esclarecendo então que o chá branco, o chá verde, o chá vermelho e o preto vêm da mesma planta, Camélia sinensis, e que o consumo de qualquer um deles deve ser acompanhado por um médico e nutricionista, e claro que vamos poder usufruir desses efeitos associados sempre a uma alimentação saudável. Outra consideração importante é que esses chás são ricos em taninos, substâncias consideradas antinutricionais, e esse tanino vai impedir a absorção de nutrientes, principalmente ferro e iodo. Então, recomenda-se tomar os chás longe das refeições grandes, como almoço e jantar. O consumo deve ser constante e de 3 a 6 xícaras no máximo por dia. O excesso desses chás pode ser hepatotóxico, ou seja, intoxicação do fígado, provocar gastrite e hipertensão. Queria agradecer o e-mail do Jonir Bechara, que sempre escuta o Papo Nutritivo e diz que nossas dicas são bem esclarecedoras. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a Denise Braga falando sobre mais chás pra gente e deixando-nos de água na boca. Denise Braga está toda semana com a gente aqui, falando, dando dicas de nutrição. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Eu tenho tocado aqui algumas vezes, né, até repetitivamente, a música de Indy, mas com intérpretes diferentes, porque é uma música muito bonita e recebeu diversas gravações, e todas elas eu acho muito bonitas. Hoje vamos trazer com Cláudia Telles, a Cláudia Telles, que é a filha da Silvia Telles, da Silvinha Telles, que foi a criadora original de Dindi. A música é do Tom Jobim e da Luísa de Oliveira. Céu, tão grande é o céu e bandos de nuvens que passam ligeiras. Para onde elas vão, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi, se soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Dindi. Dindi lindo, Dindi. Ai, Dindi, se um dia você for embora, me leva contigo, Dindi. Fica, Dindi. Deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, Dindi, que é a coisa mais linda que existe. A você não existe, Dindi. Adivinha, Dindi. Ouvimos com a Cláudia Telles, do Aloysio de Oliveira e do Tom Jobim, Dindi. Na sequência, vamos ouvir com João Bosco, do João Bosco, Papel Machê. Cores do mar,

Deus me jurou que cada um ia ser independente de ter vida em comum. Você depois quis reclamar da nossa vida. Vamos passear, vamos por aí. Quero curtir só pra se amar. Quero me distrair, divertir, voar. Mas a vida que contar com você, nem pensar. Depois fui eu a reclamar. Deixa eu respirar. Quero escolher só badalar, não. Quero me recolher, meditar, pensar. Só de ter que explicar, já senti, não vai dar. E assim se vê. O amor morreu. Culpa de quem? Respeitou-se os espaços. Como se prometeu, se jurou. Mas cada um pode ter. Vai outra vez pretender. Vida em comum. Vai começar tudo outra vez. Porque sempre falta alguém em nossa vida. Do Lulu Santos, ouvimos com Miltinho, do MPB4, e Leila Pinheiro, Vida em Comum. E agora estamos chegando na reta final do nosso encontro de hoje. Vamos fechar esse nosso bate-papo musical, ouvindo com MPB4, Mal de Raiz, do Paulo César Pinheiro e Miltinho. Na garganta a voz fechou. Nem casca de aroeira resolveu. E o amor infeccionou. Seu amor quando chegou, a pressão logo subiu. Chá de graviola não baixou, nem mais o amor saiu. Tive febre, tomei loz, hortelã, fiz emplastro e nada adiantou. Fiz com pressa cataplasma, quinina, que nada era febre de amor. Amor quando bateu, foi que nem pedra no rim, nem chá de quebra pedra me valeu, nem esse amor tem fim. Seu amor quando pegou, foi que nem doença ruim, nem mel, leite, agrião, nem mesmo a dor, leva esse amor de mim. Me queimei, botei babosa, batata, manteiga, azeite, não passou. Fiz um unguento, fiz pomada, que nada queimada, era fogo de amor. Seu amor quando doeu, quando doeu, foi o bicho que ferrou. Nem com fumo de rolo proteger o vírus desse amor. Seu amor quando acabou, o meu peito adoeceu. Nem catuaba em casca me salvou, depois que o amor morreu. Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a sua presença até agora comigo, ouvindo e curtindo, matando saudade de bons tempos, de boas coisas, ouvindo boa música popular brasileira. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar nosso programa, nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar pelo bate-papo musical1@gmail.com. com suas sugestões, críticas, seus comentários, pedidos musicais, ou envie do seu repertório para o nosso especial do mês. Se você quiser, pode fazer o seu pedido musical também de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. Na próxima semana estaremos de volta. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até lá, fique com Deus. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye! É. Bye! Bye! Aham!